you make this paper look bad, it's assim, foi assinado, e agora parece falho, estavam lá representantes dessa, desses senates aí, achando bom e contando como tinha sido a luta desde então para conseguir a regulamentação da profissão do artesão. O próximo vai acontecer dia 19 e 21 de novembro em Natal, outubro. Ah, é outubro? É outubro. Mas a gente já tá. Outubro. E aí, são convidados e são organizadas delegações de todos os estados, inclusive de São Paulo.